com Deus e ele apareceu pra mim e disse pra eu cuidar dos meus. E quando tocou meu coração, me levou com ele pra um rolê. Homem de pouca fé, pega na minha mão, ande sobre a maré. Mas não duvide, não. É muito amor pra dar, tanta luz pra acender, semear e regar, oh, oh, esperar e colher. A paz vai morar com quem perceber. Apareceu pra mim e disse pra eu cuidar dos meus. E quando tocou meu coração, me levou com ele pra um rolê. Homem de pouca fé, pega na minha mão, ande sobre a maré. Mas não duvide, não. É muito amor pra dar, tanta luz pra acender. Semear.